O tema dessa noite é o corpo fala. O que a gente quer dizer com isso, né? A gente sabe que nós, de modo geral, nós vivemos basicamente pelos nossos cinco sentidos. Nós compreendemos tudo o que acontece através dos nossos sentidos. E os nossos cinco sentidos, eles são basicamente físicos. Eles nos dão as representações físicas de tudo o que acontece e das nossas sensações. Por isso que às vezes nós temos muita dificuldade em desenvolver a nossa sensibilidade, porque nós apostamos tudo na nossa visão, na nossa audição, no nosso tato, tudo muito físico. Então, muitas coisas que acontecem ao nosso redor, de forma bastante sutis, a gente acaba não percebendo elas. As coisas passam, acontecem, voltam a acontecer e a gente não percebe. E várias coisas são assim, né? Aos poucos, quando a gente começa a largar algumas coisas, a gente começa a perceber outras. Quando a gente muda o nosso foco, as coisas começam a aparecer para nós. Dentro disso tudo, a gente lembra das mensagens não verbais que muitas vezes de forma consciente a gente não consegue guardar elas. Mensagem não verbal são todas aquelas que não são faladas, né? Então, a atitude de uma pessoa, a expressão facial dela, a observação que nós temos sobre ela, muitas vezes nos dizem mais do que as palavras delas, ou até o silêncio que elas acabam emitindo. Várias vezes nós percebemos, às vezes dentro da nossa casa, quando acontece alguma coisa com alguém e nós nos surpreendemos, que nós achávamos que aquela pessoa estava bem. E somos tomados assim de uma certa surpresa com o ocorrido que acabou acontecendo com ela ou com a postura que ela teve. Nós não esperávamos. Na verdade, alguns sinais já vinham sendo dados, mas nós não percebíamos. Então nós não percebemos os sinais que acontecem com as outras pessoas, às vezes bem próximas de nós. E nós não percebemos os sinais que são dados por nós mesmos. É isso que significa o corpo fala. O nosso corpo, ele fala muito mais do que pela boca, através de todos os sinais que ele emite, pelos sintomas que ele acusa, e que todos eles querem nos dizer alguma coisa. Nós temos que estar atentos para poder perceber o que ele está querendo nos mostrar. Porque cada sinal desses significa um desequilíbrio. Alguma coisa está acontecendo de forma desequilibrada, não no meu organismo físico, mas no meu ser como um todo. A gente falou em outras oportunidades sobre o ser integral, que nós somos seres integrais, nós não somos esse corpo, nós não somos apenas o espírito que está dentro dele, nós somos algo bem mais complexo. Quando nós deixamos vir à tona as nossas emoções, nós percebemos o quanto elas influenciam o nosso dia, influenciam a nossa saúde, que é o que nós estamos tratando, os nossos pensamentos da mesma forma. O quanto eles nos levam para caminhos que muitas vezes a gente não gostaria que fossem aqueles, mas que nós, de uma certa forma, acabamos permitindo que aquilo aconteça. Então, através dos sinais, a gente começa a ter uma percepção desse desequilíbrio que vai se formando em nós e acaba chegando ao nosso corpo, por isso que ele fala. E esses desequilíbrios nada mais são, né, do que distúrbios que acontecem em algum desses outros corpos nossos, seja no campo mental, seja no emocional, ou seja até alguma tendência que o espírito ainda carrega e que acaba manifestando. E que todos esses pontos que são sinais, eles servem para que a gente possa olhar, interpretar e resolver. Quando falamos de problemas ou de doenças, não significa que são coisas ruins. Nós não gostamos de nenhuma dessas duas situações, nem doença e nem problema. Mas todos eles são pontos de interpretação, de olhar o que está acontecendo para que a gente possa fazer a mudança necessária. São sinais que o corpo vai nos dando. E se já chegou no corpo, é porque já passou em outras etapas, né? Então, qualquer pequena alteração que acontece, ele demonstra uma desarmonia. A gente acaba se acostumando com várias situações no nosso dia a dia, com todos os anos vividos que nós já temos nessa encarnação, com algumas questões da nossa saúde, propriamente dita, como normais. E que não são normais. Podem ser comuns, mas não são normais. Por menor que seja a alteração, como foi dita, uma simples tosse, um simples espirro, uma gripe, seja lá o que for, uma batida, isso demonstra que alguma coisa está em desarmonia. Parece que a gente até está exagerando, falando que uma simples tosse possa ser uma desarmonia. A gente sabe que muitas vezes as coisas elas podem crescer, aumentar, tomar uma proporção bem maior se não for tratada. Muitas vezes, como eu disse, nós temos um mecanismo também de autodefesa que ele acaba anulando alguns desses sintomas. Acontece todos os dias. Quantas vezes nós passamos por esses processos e não dá em nada. Mas para a gente entender, né, que tudo aquilo que acontece tem uma razão bem anterior. E o nosso corpo, ele acaba tendo a tarefa de traduzir de uma forma que a gente possa entender o porquê que tal distúrbio, desarmonia está acontecendo. Então, se a gente vai no médico com algum desses sintomas, qualquer um que seja, ele vai dizer, isso aconteceu por causa de tal problema, por causa disso, né? Tem todo um diagnóstico que acaba determinando o ocorrido. Inclusive prescreve um tratamento. Só que algumas coisas acabam sendo recorrentes. Acabam indo, voltando, e a gente não vai tratando a causa. A gente vai tratando a consequência. A gente vai tratando o sintoma. Quando a gente toma um medicamento, a gente acaba dizendo para o nosso corpo, para o nosso eu, isso aqui vai resolver o meu problema. E a gente sabe que aquilo ali apenas vai mascarar o nosso problema. Nosso problema é bem maior. Quem se aprofunda um pouco na questão da homeopatia pode entender de que forma que é tratado a homeopatia e de que forma que é tratado a alopatia. Então são tratamentos sobre a mesma coisa de maneira diferente. E essa repetição das nossas condutas, dos nossos pensamentos e das nossas emoções faz com que a energia produzida por esses acontecimentos, ela acabe sendo bloqueada de uma certa forma densa no nosso corpo, acabando por produzir no corpo físico todas essas desarmonias que a gente vê todos os dias. Como um simples incômodo, um simples mal-estar, coisas simples, diárias, chegando ao ponto de queda de imunidade, que abre porta para outras doenças ocorrerem no nosso organismo e até a própria doença mesmo. Então tudo tem uma origem na questão dos costumes, dos pensamentos, das emoções. Cada doença dessas, cada distúrbio, podemos chamar, para não deixar tão grave, ela leva um tempo para acontecer no nosso corpo, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra. Apesar da gente achar que foi a comida de ontem que fez mal hoje, é o motivo, né? Leva um tempo para chegar na questão física. E o tempo que levou para acontecer, normalmente é o mesmo tempo que vai precisar para desconstruir esse desequilíbrio gerado. Então, no momento que nós começamos a olhar para essa questão de uma forma positiva, de uma forma de encarar e tentar resolver, nós já estamos providenciando o processo de cura. Só que ele vai levar o tempo que levou para criar essa doença. E quando se fala em tempo, às vezes não quer dizer que seja o mesmo tempo físico, né? Mas na questão de duração, de quanto tempo é necessário de se dedicar àquilo para que aquilo aconteça. E cada doença que nós temos, cada sintoma que aparece, ele está ligado às nossas interpretações da vida de uma forma geral. Tudo que acontece ao meu redor, comigo, eu interpreto de uma forma, através dos meus conceitos, das minhas vivências. E muitas dessas coisas que acontecem, eu encaro elas de uma forma ruim, de uma forma onde eu não aceito. Isso até de uma forma inconsciente, porque muitas coisas acontecem na nossa infância e nós carregamos esses problemas no resto da nossa vida. Então a doença, ela é uma grande oportunidade para a gente parar e encarar o problema que está surgindo, para que a gente possa se conhecer melhor e ter uma questão de saúde bem mais ampla do que essa que a gente acaba conhecendo, né? Fica a lembrança, né, de algumas questões como ódio e raiva, mágoa, ressentimento, inveja, violência e não aceitação própria ou dos outros ou das coisas. São questões que geram problemas interiores e que acabam sim se transformando em doenças e aprendizado para todos nós.